1.550 kHz. Rádio Clube de Itararé, uma emissora do grupo Corveja, Itararé, São Paulo. O melhor da música do Rio Grande do Sul para você, até às 19 horas. Valendo a sua participação através do telefone 3532-4055 à sua disposição. Oferecimento Corteza Supermercado. Na direção Léo Medeiros, apresentação Sonoplastia Carlos Alberto. Começando mais um Rancho Sem Travela na Cúpula, edição desta terça-feira, 27 de julho, ano 2021. Agora 17:03, na abertura do nosso programa, os parceiros e a música parceiro, Pedro Neves, João Saudade, Sidney Lima, eu vim aqui para cantar. Thank you. Não vai, Vanessa, Vanessa do meu bem. Olhinha do seu sono, fazendo a quem quero bem. Olhinha dos seus olhos, fazendo a quem quero bem. A cacimba dos seus olhos, macheia pelo calor. A cacimba dos seus olhos, macheia pelo calor. E na rede dos seus braços, prendendo o vinho de amor. E na rede dos seus braços, prendendo o vinho de amor. Clube de Itararé, uma editora do Grupo Coveja, Itararé, São Paulo. Rádio Clube de Itararé, uma emissora do Grupo Coveja, de Itararé, São Paulo. Não é uma rede de loja, mas onde você encontra. Eu acho que estão dentro do nosso local, nosso neste momento, apresentamos aqui para que os dados de três melhores preços da cidade. Nas palavras, confira os preços do que vem. Aberto a foto, jovem pode falar três da turma de um clube clube. Estado, as turmas da turma. A lei acontece. O seu presente é muito mais. Como filho de coração, deixa os clubes tornar-se pelo bem ao coração de um coração de um forte para amar tudo, para ser desafio, para que não seja um coração forte para superar todas as novas coisas, todo o tempo, todo o espaço, toda a decisão, muda o tempo. Um coração forte, constante, até o que um coração de felicidade é pautado no coração de cumprindo um dia que é o nosso filho, a vontade de acabar. Do verão ao inverno, da primavera ao outono, porque encontre filhos que irão te agradar no menor preço da cidade. Vá conferir, Vista Acidente, Vista Citron, Loja Visual. Faça uma visita ainda hoje. Loja Visual fica na parte, Fabiano 582, telefone 3491-4204. Visual, a loja da moda. Bom dia, cidade. Apresentação com o Rio. Thank you. 18 horas e 11 minutos, 6 e 11, hora certa, Portuguesa. E depois da hora da Ave Maria, estamos retornando aqui na Rússia com a sequência do Rancho Sem Tramela. Sempre no oferecimento de Portuguesa Supermercado. Lembrando que toda terça e sexta-feira tem frutas, verduras e legumes fresquinhos, vindos diretamente do Ceasa e também dos produtores da nossa região. Portuguesa sempre, claro, economia com certeza. Agora 18 e 12, um toque lá pro primo Paulinho Pires. Alô, Paulinho Pires, é o primo da minha sintonia ligadaço sempre, ouvindo a programação tudo. Meu amigo Robertinho, grande gaiteiro, cantador, índio velho, o Enacho, uma barbaridade, um dos grandes talentos aqui da nossa cidade, ouvindo sempre o nosso programa. Grande abraço aí pro amigo Robertinho, gaiteiro, cantador dos Buenos, curtindo sempre a programação tudo. Agora são 18 horas e 13 minutos, chegando aí na sequência da nossa programação, os marcadores. YK 501.550 kHz. Rádio Clube de Itararé, uma emissora do Grupo Corveja, de Itararé, São Paulo. A sua rádio. Agora, 100% digital. Faça sua compra no supermercado Cofesa. Sinônimo de conforto. Excelentes produtos, variedade e menores preços. Tudo isso aliado a um ótimo atendimento. Supermercado Cofesa. Economia com certeza. Vai trocar os móveis de sua casa? Visite o showroom da Cofesa Eletromóveis. Bom gosto, beleza e exclusividade. Na Cofesa, as entregas e montagens são garantidas e gratuitas. Cofesa Eletromóveis, valorizando o seu ambiente. Loja na São Pedro, 1295. Para cadente, ligue 5-3532-4444. A Clube é demais! I'm going to go to the hospital.